obrigado, meu Pai, pelo seu beabá. Com seus erros e acertos, me ensinou o que a vida jamais poderia me ensinar. Hoje, o Senhor está se tornando a minha criança, mas sempre será maior que eu. Não dá pra esquecer, no final da tarde te esperando pra te abraçar no quintal. Ao anoitecer, a lamparina acesa ajudava a perceber o seu rosto cansado. Era duro o trabalho, encarava qualquer coisa pra me alimentar. Mesmo não sabendo escrever, Pai, o seu beabá foi o ensino que a escola não poderia dar. No tempo de boia fria, vi tristeza e alegria caminhando lado a lado. Era assim que eu crescia, em sua pele tão morena. Quando o suor descia, era pra trazer pra casa o nosso pão de cada dia. Oh, meu Pai, ai, ai, ai, ai. O tempo passou, a história se inverteu, mas ela não mudou. Oh, meu Pai, hoje é o Senhor que conta as horas e os minutos pra me ver chegar. Como me abraçou, hoje vou te abraçar. Como o Senhor cuidou de mim, de ti eu vou cuidar. Mesmo não sabendo escrever, Pai, o seu beabá foi o ensino que a escola não poderia dar. No tempo de boia fria, vi tristeza e alegria caminhando lado a lado. Era assim que eu crescia, em sua pele tão morena. Quando o suor descia, era pra trazer pra casa o nosso pão de cada dia. Tristeza e alegria caminhando lado a lado. Era assim que eu crescia, em sua pele tão morena. Quando o suor descia, era pra trazer pra casa o nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia.